ZYK 745. Rádio Metropolitana AM Estéreo. 1290 kHz. Uma emoção a cada minuto. Agora, um programa dirigido para o maior público feminino do rádio. Josefine Baz e companhia. Os astros. O grilo da semana. Muitas dicas e um toque especial que você precisa saber. Josefine Baz e companhia. E os grandes sucessos da música nacional. Diz pra mim, era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. E os sucessos da música internacional. Do flashback. Começa aqui agora, Josefine Baz e companhia. Um pouco de conversa, entretenimento e alegria através do rádio. Participe, este programa é todinho feito para você, mulher. E para apresentar a graça e o charme de Josefine Baz.